Rádio Timão apresenta A Caminho do Bi-Japão 2012. É isso aí, estamos começando o programa, o segundo programa, A Caminho do Bi, pela Rádio Timão. Estamos analisando o Corinthians até a chegada no Mundial, esse trajeto do Timão. Cada mês teremos um programa. Arrelia, tudo bem? Mais ou menos, né, velho? Porque esses últimos jogos do Timão aí não têm sido bons, né, velho? O Corinthians perdeu muito poder de ataque, de criação ali. Tá bem na defesa, é a única parte sólida do time é a defesa, ainda vem no ataque, velho. Os atacantes há muito tempo não fazem gols no Corinthians, velho. No time do time do Corinthians, né, velho? E hoje foi mais um dia, né? Estamos gravando isso após o jogo contra o Atlético Goianiense, né? Em que o Paulinho marcou o gol do empate, velho. Absurdo, hein, Jackson? É um absurdo, mas a gente fica um pouco tranquilo, porque se o Tite estiver analisando taticamente cada jogador e começar a compor essas peças aí pro Mundial, é óbvio que ele tá usando o Campeonato Brasileiro como laboratório e irritando a gente a cada transmissão, né, São Jorge? Eu acredito que o Tite ainda deva mexer aí em duas, três peças desse grupo, mas não na defesa, né? É como você disse aí, preocupa as duas laterais, que os laterais lá do Chelsea não são fracos, o meio de campo ali também do Chelsea, bem reforçado, né? E o que me preocupa mais aí o setor é o ataque, que realmente aí o ataque do Corinthians não tem se encontrado. Vamos esperar aí a volta do Sheik, ver como é que o Martins vai se comportar junto com o Guerreiro daqui pra frente aí, né? Vai ter que dar condição pra todo mundo chegar, só que o Mundial já tá aí, né, velho? Nós já estamos em meados de agosto. Exatamente. E a equipe do Chelsea se reforçando cada vez mais. Contratou o Oscar. Como é que é esse Oscar aí, ô Arrelia? Joga bosta nenhuma também. Não, mentira, é um bom jogador. Tá jogando bem lá na seleção, né, velho? Também tem que ver que é contra timinho pequeno lá. Vamos ver a hora que o bicho pegar mesmo. Se ele é a idade dele também, né? Então, vai conseguir manter, né, esse padrão de jogo, né? É, eu não me preocupo com o Oscar mesmo, porque o São Jorge, ele vai ter que se adaptar lá primeiro, né, na Inglaterra, se adaptar ao novo esquema, nova filosofia de trabalho, né? É, o Di Matteo lá é um técnico também pragmático, você entendeu? Ele gosta de manter aquilo que ele pensa. O maior problema do Chelsea pro Corinthians vai ser esses quatro jogadores aí. O Ramires, o Erlinho, o Fernando Torres, que é muito forte, e as duas laterais do Chelsea, que os dois apoiam muito. Você entendeu? Tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito. Aí é que me preocupa. Na verdade, é, né, São Jorge, o Arrelia, o Corinthians tem que se preocupar e fazer o dele, independentemente de quem esteja do outro lado lá, né, São Jorge? E é isso que o Tite vai ter que se preocupar mas agora. Mas ele tem que manter o time em ritmo de competição. Exatamente, se eles se relaxarem nesses últimos três meses, que nem aconteceu com a Cerezas, toma um cacete. Não, com certeza. Justamente porque que nós estamos aqui, São Jorge. Nós estamos aqui para realmente não deixar o time cair. E tiver que criticar, nós vamos criticar. Que por isso que a gente continua transmitindo, porque não tem mais lógica a gente transmitir. Lógico. O Corinthians campeão não vai ser mais. Lógico, mas se nós fôssemos acomodados, São Jorge, Arrelia, nós estaríamos também igual os caras lá, velho. Mas nós não. Nós vamos ficar pegando no pé, porque realmente o que você falou é verdade. O time tem que chegar em ritmo competitivo. E aí, Arrelia? É, concordo com isso que foi dito aí também. Eu tenho que manter sim o time no ritmo de competição, porque se não chegar lá vai fazer papelão mesmo. E é assim que tem que ser, cara. Não pode ficar nessa de, ah, só temos um Mundial, então vamos relaxar. Daqui até lá vai ser treino recreativo. Não, não, não, velho. Não é mesmo, assim, não. Mesmo porque não me preocupa jogar com o Chelsea. Me preocupa é o primeiro jogo, São Jorge, Arrelia. E se o Corinthians não passar, velho? O mico é maior. bem maior. E outra coisa, hein? O Mundial é muito mais importante que a Libertadores. Não fiquem pensando, somos campeões da Libertadores, acabou o mundo. Não acabou, não. O principal título do Corinthians é o de 2000. Os bobos que acham que em 2012 esse título da Libertadores é o melhor, se enganam. O melhor é o de 2000 e será melhor ainda o de 2012, o Mundial de 2012. É isso que vale. Vai ficar falando desse campeonato chumbrega de Libertadores? Foi importante? Foi. Passou, acabou. Agora é hora do Mundial. É ser campeão do mundo. Imagina, vencer o Chelsea lá no Japão. Que título histórico para vocês. Tanto que a gente não pode abrir mão disso, Arrelia. Temos que vencer. Com certeza que não. E é isso, cara. É pilhar o time, é manter a competição entre eles lá, velho. Entre o time, né? Internamente, para ver quem vai ser titular, quem não vai ser, entendeu? Para manter a vontade do jogador de aparecer. Não achar, eu tô garantido mesmo, jogar o Mundial. Então eu vou tirar o pé aqui, não vou dividir bola, entendeu? Vou entrar sem vontade. E não é assim que funcionam as coisas, não. É isso daí. Um abraço a todos do Jack Chan. A gente volta no outro programa daqui a um mês para o terceiro programa A Caminho do Bi. É, e com certeza aí espero que com o Corinthians um pouquinho melhor aí do que vem apresentando, né, Arrelia, São Jorge? Um abraço a todos, até mais. Rádio Timão apresentou A Caminho do Bi Japão 2012.